Sei que a gente precisa se encontrar em qualquer esquina, em qualquer lugar. Conversa baixinho da nossa paixão. Talvez a gente chegue a uma conclusão e olhando um para o outro abra o coração e fale desse amor que existe entre nós dois. De que adianta a gente se esconder, cada um pro seu lado vivendo a sofrer? Não está sendo fácil eu me controlar, guardar tanto amor assim dentro de mim. Quero matar meu desejo, deslizar no seu corpo e afogar de beijo. Fazer tudo aquilo que eu sempre quis, a meia luz no quarto lhe fazer feliz. Esquecer tudo lá fora e se perder nas horas sem se preocupar. Trancado nós vamos ficar e fazer tudo aquilo que a gente quiser. O que a gente quiser. Sayonara, é só paixão. De que adianta a gente se esconder, cada um pro seu lado vivendo a sofrer? Não me está sendo fácil eu me controlar, guardar tanto amor assim dentro de mim. Quero matar meu desejo, deslizar no seu corpo e afogar de beijo. Fazer tudo aquilo que eu sempre quis, a meia luz no quarto lhe fazer feliz. Esquecer tudo lá fora e se perder nas horas sem se preocupar.